a fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Para meu povo novamente. Senhores das escolas de samba, cheguem. Senhores compositores, voltem. Nascido no Rio e criado entre Ló e Isabel, fui aluno de senhor, companheiro de Noel. Para meu povo novamente. Senhores da escola de samba, cheguei. Senhores compositores, voltei.

ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590. Mas, Julinho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto carnavalesco, Alvarengue Ranchinho, Dircinha Batista e Breakout.